Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Salvador, tu

segredos das mais pequenas coisas que são minhas. Talvez tu não conheças, mas existe um bosque de folhagem permanente, aonde não te encontro e fico triste, mas só de te buscar fico contente. Se tu sabes, se queres entender, isto só demora, ou sou como as palavras, essas aves que cantam o teu nome a toda hora. Casa, que é por ti que pergunto e por ti chamo. Se a noite estende em mim a sua asa, talvez não compreendas, mas o vento anda a espalhar em ti os meus. E que ao pôr do sol no pensamento, quando os dias são azuis e perfumados,

se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, dirai. Num inverno assim, num sítio qualquer, passaste na rua de andar ondulante, vestias de um jeito como só mulher que sabe o que quer, é mais que evidente. E se tiver frio, pois faz que não sente, para deixar um homem pior que doente. De bota calçada, cabelos ao vento, os lábios abertos, a saia também, camiseiro justo, pressentindo tudo, e o peito saltando de forma insolente, tu deixas o povo olhando-te mudo, tu deixas um homem pior que doente. E lambes os lábios, e mordes a língua, e sentas-te como quem não quer fazê-lo, e atiras as mãos, puxando o cabelo, espreguiças o peito, lançado para a frente, bebes um café e olhas para longe, tu deixas um homem pior que um homem. Cruzas as pernas com jeitos de diva, com posse de estrela vinda de Hollywood, óculos escuros, nem que fosse verão. Talvez para ti o tempo não mude, e o casacão vai se abrindo sempre, tu deixas um homem pior que doente. A boca carnuda, as pernas sem frio, corpo de mulher, jeito adolescente, dás-me um calafrio, dás-me um arrepio. Em sítios demais, por fora e por dentro, preciso de um chá, agora é urgente, tu deixas um homem pior que doente. E lambes os lábios, e mordes a língua, e sentas-te como quem não quer fazê-lo, e atiras as mãos, puxando o cabelo, espreguiças o peito, lançando-o para a frente, bebes um café e olhas distante, tu deixas um homem pior que doente. Deixas um homem pior que doente. Canal 2. Oh,

enganado. E se um dia me enganas, nem sabes o que faço. Fugir não adianta, porque te mato. E se um dia te apanho com outra nos teus braços, fugir não adianta, porque te mato.

que depois de te ver partir, mesmo assim não iria conseguir. Só estou a ter aquilo que mereço. Não consigo desprender-me das lembranças de ti. Há mesmo momentos em que eu não acredito que te perdi. Ou não quero acreditar. Roubaste-me a pouca esperança que tinha de um dia poder vir a ser feliz. Mas vou guardar as recordações do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado. Já não importa mais o passado. Fica só a sensação cruel de que ambos perdemos. Quem diria? Quem diria, vou viver com o fantasma de ti, aquele por quem tanto sofri. Saiu bem caro ter voltado a falhar. Não consigo desprender-me das lembranças de ti. Há mesmo momentos em que eu não acredito que te perdi. Ou não quero acreditar. Roubaste-me a pouca esperança que tinha de um dia poder vir a ser feliz. Mas vou guardar as recordações do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado. Já não importa mais o passado. Fica só a sensação cruel de que ambos perdemos. Ah, quem diria? Tenho lutado para tentar arrancar-te de mim. Mas fecho os olhos e vem esta imagem de ti. É cruel ter de travar esta luta por ti e por mim. Do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado. Já não importa mais o passado. Fica só a sensação cruel de que ambos perdemos. É uma história, nunca foi uma adivinha. Peculiar por um motivo, é que esta história é a minha. Andava eu a cavalgar no meu cavalo de pau, Dom Quixote do nosso tempo, mas numa versão é mau. Desesperado e à procura de uma qualquer dulcineia, decidido a embarcar nesta minha odisseia. Numa noite a descansar sob o meu manto de linho, dei por mim a constatar: não há rosa sem ter espinho. Assim é também o amor, paixão e ódio em três tempos. mas de ti só vou guardar os mais perfeitos momentos. Foi então que descobri, gritei eureka para os céus. Eu terei sempre o teu amor, ainda que apenas em sonhos meus. Melhor assim que não ter nada, esta realidade serve. Sempre ouvi meu pai dizer: quem tudo quer, tudo perde. Desesperado e à procura e uma qualquer dulcineia, decidido a embarcar nesta minha odisseia. Numa noite a descansar, sob o meu manto de linho, dei por mim a constatar: não há rosa sem ter espinho. Assim é também no amor, paixão e ódio em três tempos. Mas de ti só vou guardar os mais perfeitos momentos. Os mais perfeitos momentos. Os mais perfeitos momentos.